Rádio Alerj. Comissões. O Brasil possui 60 mil antenas de telefonia instaladas e 267 milhões de telefones celulares. Mas, de acordo com Eduardo Levi, presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia, o número de antenas no país é insuficiente para uma rede de celulares tão extensa. No ano passado, foram investidos 25 bilhões de reais na ampliação da cobertura de celular. Segundo Domingos Brazão, do PMDB, presidente da CPI das Telefônicas, o problema está na manutenção dessa rede. Participaram da audiência os deputados Luiz Martins, do PDT, e Xandrinho, do PV. Com informações de Bárbara Figueiredo. Reportagem Patrícia Poitevin.